recebo tudo e jamais fico calado. Eu de Deus sou um soldado, estou pronto a guerrear. E quando o vento se levanta contra mim, eu deixo a casa, porém o que é Jesus. Receba no céu a coroa que brilha. céu, a coroa que Deus dará a Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Jesus, meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que vira Deus. Eu direi ao final esta missa, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. 187, o hino seguinte: mais perto, meu Deus, de ti. Vamos colocar em pé mais uma vez e vamos ler uma porção da palavra do Senhor. É um texto também conhecido de todos os nossos irmãos. Isaías capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 7. Mas esse versículo tem uma mensagem. Esses versículos, sete versículos, tem uma mensagem muito importante para todos nós. Vou aguardar um pouquinho para os irmãos encontrar. Isaías capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passar pelas águas, estarei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e dei o Egito por teu resgate, e Antioquia, e a Seba, e em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, eu te amei, e assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temam, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. E direi ao norte, ao sul, e não retenho. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Graças a Deus. Com essa leitura, nós vamos fazer mais uma oração, e nessa oração vamos continuar orando pelos outros, orar por tudo aquilo que necessita de oração, orar também, continuar sempre orando pelo nosso pastor e pelos demais irmãos que necessitam de oração. Muito bem. Há um período aqui, irmão, para a gente também de oração, porque também. Então vamos orar, vou pedir ao nosso missionário que passar essa. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nesta noite, juntos e reunidos aqui na tua casa, Pai, bendizer e glorificar o teu santo nome. Nós queremos continuar te apresentando a vida do nosso pastor, da irmã Cleide, que estão ali em São Paulo. Guarda, protege, traz os teus servos em paz, abençoa Ragnos e Pérez também de uma forma especial. A tua igreja, Pai, que aqui se encontra nesta noite, continua falando conosco, Deus, curando, batizando com o Espírito Santo, salvando. Te apresentamos também, meu Deus, a vida da Tamires, Pai. Tu sabes do que ela necessita. Tu és o médico por excelência. Deus querido, usa cada um dos teus filhos nesta noite de uma forma toda poderosa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, nós, naquela hora, quando nós estávamos aqui, iniciamos aqui um hino, faz muito tempo que eu tinha cantado esse hino, não falta uma estrofe, mas vamos ver o Senhor na verdade. verdade, já enviou aqui o auxílio, né? Uma irmã já copiou. Também só consigo. Mas vamos continuar, vamos em tua delícia. Há um segredo e quero aqui revelar. Deus tem me dado muitas bênçãos pra contar. Recebo tudo e jamais fico calado. Eu de Deus sou um soldado, estou pronto a guerrear. E quando o vento se levanta contra mim, para o bem, vai receber recompensa de Deus. Quero convidar agora, vamos ouvir, começar pelo irmão Janielson, louvando ao Senhor, com os seus hinos. Hoje continua culto normal, sexta-feira, até enquanto o nosso pastor estiver de viagem. Na próxima sexta já estará aqui, então já iremos participar do culto de doutrina. Nessa noite eu saldo a todos com a paz do Senhor. Amém? Ela tá com um pouquinho. É do tom preto, né? Ela é pura preta. Aí eu comprei outra. Aí tinha, já que eu tava usando a dela. Mas este alguém não é Jesus. Pelos Renova em mim o Espírito reto, quer dizer, porque aquele que eu tenho, que eu tenho não serve. Aquele que eu tenho é cheio de iniquidade. Cria, Senhor, renova o meu ser. Observe que ele não pediu só uma transformação, ele pediu para criar um coração novo. Que cada um de nós possamos estar dispostos a estar pedindo para Deus, para que Deus possa vir estar criando na nossa vida um coração novo, né? Ao criar um coração novo, as nossas forças são reforçadas, não é verdade? Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus todos os dias, mas todos os dias precisamos das forças renovadas. Eu agradeço a oportunidade. Vamos ouvir a Aninha. E aí, Aninha? É possível. Amor, irmão, e agora? Agora sou eu, né, Aninha? Mas é assim mesmo que Deus faz. Agora ela entregou a mensagem. E a minha agora ao Senhor, e após nós iremos ouvir a mensagem, mas enquanto a minha louva ao Senhor, com esse hino, nós iremos servir o Senhor com nossas ofertas. Thank you. Eu agradeço a Deus. A gente fez o convite, eu sei que eu não estava errado. Terminou cantando, não foi? Quando Deus fala, entendeu como é as coisas? Eu senti. Ela estava lá no banco, mas eu senti para dar oportunidade para ela. Ela veio. Foi duas mensagens, né? Porque deu a do versículo, mas cantou aí. A glória para Jesus. Ele faz assim. Agora nós iremos ouvir a mensagem pelo nosso missionário Daniel, e quero pedir o nosso irmão, o pastor Will, que faça oração apresentando o nosso irmão. Nós ficamos em pé, orar ao Senhor. Nós estamos pequeno número hoje, reduzido, mas o Senhor se faz presente, amém? Você deu lugar para o Espírito Santo de Deus continue a trabalhar nos corações. Nós vamos levantar os olhos e ajudar. Senhor, graças te damos, Senhor, por tudo, Pai, que nós temos sentido, ó Pai, pela tua presença em nosso meio. Seja tu sempre o nosso divino companheiro, ó Pai, na estrada, Senhor, a nos guiar, nos orientar. Senhor, neste momento, ó Pai, que o teu servo irá ministrar a tua palavra. Toma uma vez mais as tuas mãos, Senhor. Dê a ele a tua autoridade, unção e graça, Senhor, para que a tua palavra seja liberada aos corações, às vidas, Senhor, aqueles que estão nessa noite, ó Pai. Que haja transformação, que haja renovo, ó Pai, que haja edificação, Senhor. Portanto, ó Pai, tenhas liberdade para agir e falar aos nossos corações. E agradecidos estamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Louva a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de nós. Estamos aqui, na casa do Senhor, essa noite de sexta-feira, para juntos adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor, nosso Deus. Está em Salmo de número 1, verso de número 1, a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a rios de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Que o nosso maior prazer esteja em amar a Deus, a sua palavra e a sua presença. Amém? Queridos irmãos, quero louvar a Deus pela vida do irmão Reinaldo, pela confiança, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pastora Cleide, quero louvar a Deus pela vida de demais obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Poderíamos estar em muitos outros lugares, mas nós escolhemos estar aqui, na casa do Senhor, amém? Eu convido os irmãos para que abram as vossas Bíblias lá em Mateus, no capítulo de número 6. Temos concedido a oportunidade para estar trazendo a palavra do Senhor aqui nesta noite. Mateus, capítulo 6. Verso de número. Verso de número 6. Mateus 6, 6. Guarda os irmãos encontrarem aí na sua Bíblia. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra que nos traz uma lição muito linda, muito poderosa e maravilhosa para as nossas vidas. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos tomarmos posse da palavra de Deus para que ela venha surtir efeito na nossa vida. Então que tudo que for ministrado aqui nessa noite, que você possa tomar posse. Que você possa acreditar, crendo que o Senhor, Ele tem bênçãos para as nossas vidas. Mas observando aqui o texto que nós lemos, nós iremos ver sobre um ato muito importante que deve existir na vida do crente, na vida daquele que crê e que acredita em Jesus. Nós iremos observar no verso de número 6, que nos diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Queridos, a palavra oração, nós precisamos entender sobre a oração. A oração significa interceder. Oração significa suplicar. Por que não dizer? Oração significa falar com Deus, não é? Todos os dias nós oramos, todos os dias nós nos dobramos diante do Senhor, porque é uma necessidade de cada um de nós. Então orar nos dá sensibilidade à voz do Senhor nosso Deus. Precisamos entender também que o ato de orar, ele nos aproxima de Deus. E mais do que nunca nós precisamos, parece uma palavra tão simples, mas que é uma palavra tão poderosa na vida daqueles que exercitam e que a praticam. Então o ato de orar, ele nos aproxima de Deus. Orar significa falar com Deus, dialogar com o Senhor, conversar com Deus. Tiago vai nos confirmar isso, dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, queridos, orar é um sinal do verdadeiro crente, daquele que acredita que Deus, Ele existe e recompensa quem o busca. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 6. Então, o próprio Jesus, queridos e amados irmãos, ele nos disse que nós precisamos orar, mas não de qualquer forma, mas não de qualquer jeito. Precisamos orar com sinceridade pelas nossas coisas que nós necessitamos. Todos nós temos necessidades, todos nós precisamos de algo, todos nós somos carentes de alguma coisa. Por isso, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos incentiva que nós precisamos orar com sinceridade. A oração que sai do fundo da alma, ela é agradável aos olhos do Senhor, nosso Deus, a quem nós servimos. Então, queridos, nós entendemos aqui que a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração significa suplicar, buscar a face do Senhor. Precisamos entender também que a oração é a aproximação da pessoa a Deus, por meio de palavras, mas também por meio de pensamentos. Ou seja, é uma das ferramentas que o Senhor nos dá o direito de usarmos para pedirmos algo, para clamarmos por algo, para buscarmos ao Senhor por alguma coisa que nós desejamos. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, o Senhor nos dá liberdade, o Senhor nos dá o direito de pedirmos a Ele aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos necessitando. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, biblicamente falando, nós iremos observar que o ato de orar não aparece apenas no Novo Testamento, mas também aparece no Antigo Testamento. Se nós formos olharmos lá em Êxodo, no capítulo de número 20, no verso de número 17, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que Abraão, ele orou. Abraão orou, ou intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as suas servas, dele, de modo que elas pudessem terem filhos. Então nós vemos aqui um ato talvez para alguns simples, mas que há um efeito tremendo no céu. Quando um homem, quando alguém se dobra diante do Senhor, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer aqui que Abraão, ele se dobrou diante de Deus, que Abraão, ele se ajoelha, que Abraão, ele orou, que ele intercedeu ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que através da oração de Abraão, o Senhor curou Abimeleque, a mulher e as suas servas, de modo que elas pudessem terem filhos. Ou seja, aqui essas mulheres estavam em uma situação aparentemente, segundo a lógica humana, impossível. Mas quando Abraão se dobra diante do Senhor, o Senhor se inclina para Abraão, para a oração de Abraão, e atende o pedido deste homem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a palavra do Senhor confirma isso, dizendo em Mateus capítulo 6, verso 6, que nós lemos aqui nessa noite, dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, como já foi pregado ou falado aqui nesta noite, que Deus, ele não é um Deus ausente. Deus não é um Deus que nos deixa só diante das dificuldades ou diante das nossas necessidades. Deus é um Deus presente, que está conosco. Irmão Reinaldo falou aqui nesta noite, no texto maior da palavra de Deus: seja diante dos rios, o Senhor não nos deixará só, ele entra conosco. Seja diante do fogo, o fogo não se queima, o fogo não nos queima. Seja diante da adversidade, ele estará presente conosco todos os dias da nossa vida, se nós o clamarmos com sinceridade. Ele nos recompensará. A palavra de Deus que está dizendo, queridos irmãos, se formos olharmos também Deuteronômio capítulo 9, verso 26, vai dizer que Moisés, ele intercede pelo povo. Moisés aqui está intercedendo pelo povo, dizendo: orei ao Senhor, eu orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza, e que tiraste do Egito com mão poderosa. Nós iremos observar aqui que, assim como Abraão, ele ora ao Senhor, nós iremos ver também, queridos irmãos e irmãs, que Moisés também intercede a Deus pelo povo, pedindo misericórdia, pedindo compaixão. Mas ao mesmo tempo que nós vemos aqui que Moisés, ele pede misericórdia a Deus, que Moisés, ele pede compaixão a Deus pelo povo, nós iremos observar que ao mesmo tempo também Moisés, ele engrandece o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se é misericórdia, entenda comigo, se é misericórdia, Deus, ele tem para dar. Se você está precisando de misericórdia, Deus, ele tem para dar. Se você está precisando de compaixão, Deus, ele tem para nos conceder graça, ele tem para nos dar cura, ele tem para nos dar. Então, basta pedirmos, crendo de que o Senhor, ele tem recompensa para aqueles que eu clamo em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. É a palavra de Deus que está dizendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É a palavra do Senhor que está falando. Nós iremos observar também a respeito da vida de Ana, 1 Samuel, no capítulo 1, 10, verso 1 a seguir. Nós iremos observar que Ana, ela levantou-se com amargura de alma. Olha a situação de Ana. Ana estava amargurada de alma. Amargura de alma é uma situação séria. Mas a palavra de Deus vai me dizer que Ana levantou-se, mas estava com amargura de alma. E o que Ana faz? Ela orou ao Senhor. E ela chora. O texto vai dizer que ela chora abundantemente. Ana tinha uma necessidade. Ana estava precisando de uma resposta. Ana estava precisando de algo que pudesse, aleluia, suprir a sua necessidade. Mas nós iremos observar que Ana entendeu muito bem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aonde buscar reforço, aonde buscar resposta. E deixa eu lhe dizer uma coisa: quem busca ao Senhor tem resposta certa para a sua necessidade. E Ana estava diante do Senhor, mesmo diante daquela situação. Talvez pessoas estavam dizendo: Ana, para de orar, Ana, para de buscar, Ana, para de buscar socorro, Ana, para de chorar, Ana, louvado seja o nome do Senhor, Ana, não vai dar certo, não tem jeito, essa situação é irreversível. Mas Ana estava acreditando de que o Senhor, ele tinha a resposta certa para a sua necessidade, de que o Senhor, ele tinha a resposta certa para suprir a sua necessidade. E Ana se dobra, Ana se levanta. Quando Ana se levanta, eu entendo, era como se Ana estivesse dizendo, mesmo diante das palavras negativas, era como se ela estava dizendo: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Senhor, eu não faço, mas o Senhor faz. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo diante destas acusações, se assim nós podemos dizer, palavras negativas, ela se dobra diante do Senhor, diante daquele que tem a solução para todos os problemas que aflige o homem. E lá em Lucas, no capítulo 1, verso 34, salve engano, vai te dizer que nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que acredita. Tudo é possível. Quem está entendendo a palavra de Deus? Glórias a Jesus. Glória a Deus. Tudo é possível. Tudo é possível. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Até mesmo quando você estiver com uma alma amargurada, assim como estava esta mulher, diante de situações caóticas que nós enfrentamos na nossa vida, situações difíceis, situações adversas que nós enfrentamos, aflições, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo quando você estiver com a sua alma amargurada, dobre os seus joelhos, aleluia, faça como Ana, levante-se. Ana, louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos observar o texto, irmãos, por olhar, os irmãos, Deus, irmãos, são conhecedores da história. E quando Ana, ela se dobra ali, diante daquela situação, crendo, acreditando, aleluia, que o Senhor, aleluia, tinha provisão para a sua vida. Louvado seja o nome santo de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dobre os seus joelhos, mesmo quando você estiver com a sua alma amargurada, faça como Ana, levante-se, ore, mesmo quando tudo parece contrário aos nossos olhos. Se dobre diante daquele que tem o poder sobre todas as coisas. Se dobre diante do Senhor. Ana, ela era estéril, não podia gerar filhos. Por 23 anos Ana esperou, aleluia. Mas quando Ana deposita esta situação nas mãos do Senhor, quando ela entrega nas mãos do Senhor, o Senhor, ele opera o mover na vida desta mulher. Mas ela não entregou de qualquer forma, ela entregou crendo, acreditando, confiando, descansando naquele que tem providência para a nossa vida. Daqui a pouco o Senhor, ele cumpre o desejo, realiza o desejo desta mulher. E ela vai dizer o seguinte: por este menino orava eu. Era uma situação irreversível aos olhos humanos, segundo a lógica humana. Mas quando nós entregamos nas mãos do Senhor situações que parecem difíceis para mim e para você, aleluia, o Senhor, ele opera proezas, milagres, maravilhas. O Senhor muda a situação, ele muda o estado, ele muda o cenário. Porque ele é fiel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ana se levanta e começa a orar. Daqui a pouco o Senhor responde a sua oração. E o Samuel, ele chega, aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tem oração, tem vitória. Tem oração, tem resposta divina do Senhor. Tem oração, tem unção. Tem oração, tem cura. Tem oração, tem milagre. Milagre acontece. A Bíblia nos diz que quando Pedro estava preso, encarcerado, a igreja orava por Pedro. E o Senhor operou, moveu, um agir. Aleluia. Talvez aquelas pessoas dizem: você vai morrer aí encarcerado, você agora está morto, você não vai sair dessa situação. Mas havia uma igreja de joelhos. Havia um povo de joelhos. Havia. Aleluia. uma igreja acreditando no Deus vivo e verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. Você, irmão, você pode entrar aonde você estiver, você pode entrar na UTI, você pode entrar no hospital, pode estar onde você estiver, o Senhor lhe entra com você. Aleluia, ele abre as portas, ele abre, ele entra com você, ele não te deixa só nessa situação. Ele não é um Deus ausente, Deus é um Deus presente, que dá livramento, que cura, que sara, que liberta. Deus, ele é um Deus presente na vida daquele que crê. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar, ou seja, estejam sempre ligados no céu. Sempre ligados no céu. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória, ou seja, Deus, o bem de que ora, Jesus, Jesus é de cura. Deus é um Deus presente. Aonde há oração, Jesus é missário. Aonde há oração, Jesus é liberta. Você crê nessa palavra? Aonde há oração, Jesus me salva. Jesus dá livramento. Jesus trabalha a nosso favor. O Senhor derruba o gigante. Louvado seja o nome do Senhor. E para comprovar isto, que o Senhor ele é bom, Apocalipse 19, verso 11, verso 11 vai dizer: e vi o céu aberto, e eis um grande cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se fiel, chama-se verdadeiro, e julga e peleja. Entenda comigo nessa noite: o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem você serve, o Deus a quem nós servimos, que a igreja serve, é um líder fiel, é um líder verdadeiro, aleluia, que se inclina, aleluia, diante de uma oração vivida, sincera, verdadeira, coração quebrantado, cumprido. A Bíblia nos diz que não desprezará o Senhor. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite: você está na batalha, você está na luta, você está enfrentando a dificuldade, a aflição, aleluia, pare de brigar na terra, pare de brigar com armas humanas, pare de medir forças. A solução para a sua questão não está na terra, está no céu. Quem, aleluia, está te atacando, conhece as armas terrenas. Não pare de brigar na terra e só para lutar no céu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque quem te atacou não conhece, aleluia, o céu, não conhece. Deus te deu uma arma poderosa na palma das tuas mãos, está gravada no teu coração, é a oração sincera, o clamor sincero. Aleluia, o Senhor se inclina para ouvir. O Senhor lhe age a favor das nossas vidas. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Primeiro, por causa do Senhor. Segundo, oração. Oração. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você é resultado de oração. Irmão, você é resultado de oração. A tua família te deixar de pé, porque isto é resultado de oração. Aleluia, você é. Resultado de oração, não é outra coisa, não, é Deus. Segundo, resultado de oração. Aleluia. Quem está conosco é maior do que ele fica com aquele que está no mundo. Quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com Deus em oração, é necessário que nós primeiro creiamos, condição. Creia, acredite. É uma condição que o Senhor nos dá. Escrevemos, diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e veja na tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, quando ninguém te vê. Onde está você, irmão? Só você e Deus de joelhos, lá naquele cantinho, conversando com o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Condição: creia, acredite, confie, descansa, entrega nas mãos do Senhor. Deus tem recompensa para aqueles que apresentam a Ele as suas necessidades, crendo. Então, quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com Deus, necessário que nós creiamos e estejamos a cada instante exercendo a nossa fé de que Deus já determinou aquilo que será bênção para nós. Amém. Creia, acredite. Ana se dobrou diante do Senhor. Quando ela se dobra, ela estava acreditando. Muitos estão dizendo que não dá certo, que não tem jeito. Sempre vai ter alguém que trará palavras negativas contra você. Sempre vai surgir alguém que trará palavras negativas para lhe entristecer. Sempre aparecerá alguém que trazendo palavras negativas para lhe deixar cabisbaixo. Diante dessa situação, aleluia, mas a Bíblia aqui nos diz: eu creio, tomo posse na palavra de Deus, que aquele que vê o que está em oculto te recompensa. Aleluia, Deus não depende da razão do homem para realizar na sua vida aquilo que ele deseja. Deus não depende da razão daqueles que dizem palavra negativa na sua vida. Deus não depende disso não. A Bíblia nos diz que o homem planeja planos, mas a última palavra vem de cima, vem do alto, vem de Deus. Creia, acredite, confia. Ana acreditou, faça como Ana. Acredite, confie, descanse. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, é uma ligação. É céu, terra, Deus, homem. A Bíblia nos confirma isso, dizendo que aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. A tua oração tem chegado no trono da graça. A tua oração tem chegado lá, lá no céu. Tem chegado aos ouvidos do Senhor. E Ele é bom, Ele é fiel, e Ele recompensa. Deus não é o Deus que nos deixa de mãos vazias. Deus é o Deus que recompensa. Deus te recompensa para você. Deus te recompensa para mim. Deus te recompensa para nós. Para aqueles que clamam ao Senhor, crendo. Através da oração, estou encerrando aqui. Você pode pedir ajuda. Você pode pedir orientação. Você pode pedir perdão. Você pode pedir cura. Cura, Ele tem para nos proporcionar. Confie a Ele tudo que está em sua mente. O que é que está lhe deixando inquieto? O que é que está lhe deixando preocupado? O que é que está lhe tirando muitas das vezes o sono? Tentando tirar sua paz. Que preocupação é esta? Por que a inquietação? Por que a incerteza? Se você serve um Deus que é poderoso, que é fiel, aleluia, que é grande, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, por que essa preocupação? Por que esta inquietação? Entregue, confia a Ele, tudo que está em sua mente. O que é que está lhe incomodando a sua mente? O que é que tem muitas das vezes tentando tirar a tua paz, o teu sono, o teu descanso? O que é? Aleluia. Confia a Ele tudo que está em sua mente, reconhecendo que a sabedoria e o tempo dele são maiores do que os teus. Você pode perguntar a Ele o que é que você faça. O que Ele quer que você faça? Você pode perguntar a Ele: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, a situação é difícil, mas me dê uma direção, me dê um norte, me dê um rumo, me dê uma resposta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Compartilhe com Ele. João 16, verso 15. Confirmação daquilo que eu estou dizendo, vai dizer: na verdade vos digo que tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos te dará. Até agora nada pedirdes em meu nome, pedi e receberei, para que a vossa alegria se cumpra. Deus te alegre para a sua vida, meu irmão. Se alegre, se alegre. Levanta a cabeça, levante-se, faça como Ana. Se dobra diante do Senhor e apresente a Ele aquilo que está na sua mente, a sua necessidade, crendo e acreditando que Ele tem a resposta para aquilo que você está precisando. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu rogo as orações dos irmãos ao meu favor. Meu obrigado é nominal pela oportunidade. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai orando e geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Aqueles que intercedendo, restaurando e Deus abençoando, Deus operando maravilha, Deus curando, Deus salvando, Deus renovando. Na verdade é necessário orar com muita fé, com muita convicção da nossa alma, e o Senhor é o mesmo para fazer o que já tem feito e continua sempre fazendo. Então nós observamos aí o efeito da oração, como é bom, como Deus responde. E Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Enquanto o irmão falava sobre oração, eu me lembrei de uma vidarita, a gente como novos, tem período bem pequeno, eu acho que eu não sei se nós tínhamos mais ou menos uns 3 meses de crente, e a gente lá no Binga, a irmã Natália já morou no Binga, o irmão André, o irmão Jacinto, tudo morava no Binga. E nós também tínhamos propriedade do Binga, e a gente naquele tempo plantava algodão, a lavoura principal naquela época era algodão. E a gente tinha levado os trabalhadores, feito a colheita, toda a safra estava lá dentro do depósito. E aquele depósito estava completo. Só tinha uma vaga assim perto da porta, dava duas redes, eu armava duas, a minha rede e a filha Lídia, e para lá tudo era algodão. O algodão lá no final do depósito estava no fechado. E aconteceu, tinha um banquinho assim, era na parede, lá de casa da porta. A gente descuidou, a lamparina estava em cima do banco, aquela lamparina caiu, pegou nos capuz de aluguel, e o vento era assim, assoprou. Aí pegou na aluguel. E ali, a minha preocupação mais, porque o produto de todo ano, estava ali, e não só apenas meu. Zé Filho, meu irmão, Zé Filho não era crente, ele sabe de queimar o meu algodão, queimar o algodão do meu irmão, como é que ele vai ficar? Nós tínhamos um pouco d'água lá nesse quartinho, né? Um pote de barro, né? Esfriar aquela água. A gente pegou aquela água e jogou, mas não deu para cobrir 1 metro com fogo. Aí eu disse para ela, crente, ali tem só Jesus. Mas lembrando que nós somos crentes. Nós já ouvimos falar que a gente tem feito tanto milagre da vida dos crentes. Vamos orar. Fechamos a porta e fomos orar. Lá fora era xerém. Doeu muito nosso joelho. Foi muitas lágrimas. Mas eu pedi muito ao Senhor. O Senhor me socorre. Não tem outro meio. Não podemos apagar esse fogo. A água distante. Uma distância talvez quase 20 quilômetros ou 1 quilômetro para se buscar água. E buscava água era de anca, de jumento. Quem trabalhou na roça sabe disso. É coisa complicada. Então entregando tudo nas mãos do Senhor. Disse, Senhor, mas eu creio. Tu tem feito muito milagre. Eu creio no milagre. Então esperarei no teu nome, porque não há outro nome semelhante ao teu. Deixava a porta fechada, quando amanheceu o dia, eu fui abrir a porta, triste. Quando eu abri a porta, o algodão assim por cima, aquele capuz todo preto. Mas irmão, quando eu levantei um pouquinho assim, só foi levantando assim, ó, o de cima, o de baixo estava tudo sangue. Foi, olha, bem pouquíssima a roupa de algodão foi queimada. Tirando só um pouquinho de cima, estava todo o algodão lá, ficou todo sem mexer, a maior parte. Foi a pena aquele capuchinho de cima. A glória foi para Jesus. Glória a Deus. Quando meu pai soube disso, disse, meu filho, eu nunca tinha ouvido falar do milagre desse tamanho. Porque o algodão é assim, se ele tiver um pouco folgado, quando começa, acendeu o fogo, ele vai queimando devagarzinho, passa 2, 3 dias, 4 dias, até queimar o algodão todo. Mas o Senhor parou. O Senhor parou o fogo. O nosso Deus é maravilhoso. Não há outro semelhante. É por isso que ao nome do Senhor pertence todo mundo, toda coisa. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus. Foi muito boa mensagem. Não é verdade? Deus falou conosco. Mensagem vem direto do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Tem alguém que não é crente nessa noite e quer aceitar Jesus como Salvador? Se há uma pessoa que não é crente e quer aceitar Jesus, tem a oportunidade. É bom servir o Senhor. Ele é um amigo fiel, só Ele pode nos levar para o céu, só Ele pode nos guardar em segurança nesse mundo tenebroso. Ele é a nossa segurança, é a nossa rocha. Se não tem alguém, todos os evangélicos, então vamos agradecer ao nosso Deus. Eu quero convidar aqui o missionário Hélio para fazer sua oração, agradecendo o Papai do Céu. Senhores, a paz do Senhor. Amém. Vamos orar com as fases dessa inspiração. Em minha casa, nos oramos pelos outros. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos por este momento, Senhor, na tua casa, em tua santa presença, aonde agradecemos o teu nome, louvamos, meu Pai amado, e bendizemos a ti, que é eterno e poderoso. Também ouvimos a tua palavra, Senhor Deus amado santo. Continue nos ajudando, Senhor, a confiar em ti, nas tuas promessas, Pai. Assim, no nome de Jesus Cristo, nós oramos, apresentamos a vida dos teus servos, o nosso pastor, a sua família. Pai, continue abençoando a tua obra. Assim, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E toda a igreja diz: Amém. Amém. Estamos separados da oração.